em cima do palco ou sentados na plateia, sempre acompanhando a evolução do rap nacional, sem esquecer do seu sofrido começo. Somos DJ Master J, da Zona Norte de São Paulo, bairro Cabo Sul. Demorou um pouco, mas estamos aqui. Só. Demorou um pouco, mas estamos aqui. Só. Geração Sangue B. Da Zona Norte de São Paulo, bairro Jaçanã. Demorou um pouco, mas estamos aqui. Só. Demorou um pouco, mas estamos aqui. Só. Da 90, da região do aeroporto de Cumbica, bairro Parque Irapuru. Demorou um pouco, mas estamos aqui. Só. Demorou um pouco, mas estamos aqui. Só. Gangmaster 90, da Norte de São Paulo, bairro Cabo Sul, quebra onda, aguenta, pula e pequena. Gangmaster 90, só, Gangmaster, metralhadora verbal GM.90, a geração Sangue B. Gangmaster 90, só, Gangmaster, manobrador DJ, Master J. Melquidi, Bonedi, Pé da 90, Geração Sangue B.